Portal do Arrocha. Repertório mais atualizado do Brasil. Vem com Choradinho. Um abraço pra galera dos paredões. Pensa numa preguiça de sair e se arrumar inteira, se comportar como solteira e dar moral pra qualquer oi. Pedir uma conta pra 10, o que era pra rachar em dor. E pensa na preguiça de som alto, pega fila no banheiro, querer fumar o seu cigarro e não achar o isqueiro. Eu vejo seu estresse. Pra isso vai ter que forçar um papo com alguém que nem conhece. Por isso eu aceito seus defeitos. Esse dedo da minha cara pode me xingar inteiro. E fora a saudade chata que vai bater na sua porta, e pra ter paz vai precisar de um chip novo. Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra cê ver o tempo que eu perturbo em dobro. Fora a saudade chata que vai bater na sua porta, e pra ter paz vai precisar de um chip novo. Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra cê ver o tempo que eu perturbo em dobro. E aí, cê tem certeza que é ficar solteira ou pensar de novo? Diego Ferraz, o Choradinho. Pensa na preguiça de sair e se arrumar inteira, se comportar como solteira e dar moral pra qualquer oi. Pedi uma conta pra 10, o que era pra rachar em dois. E pensa na preguiça de som alto, pega fila no banheiro, querer fumar o seu cigarro e não achar o isqueiro. Eu vejo seu estresse. Pra isso vai ter que forçar um papo com alguém que nem conhece. Por isso eu aceito seus defeitos. Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro. Vem! E fora a saudade chata que vai bater na sua porta, e pra ter paz vai precisar de um chip novo. Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra cê ver o tempo que eu perturbo em dobro. Fora a saudade chata que vai bater na sua porta, e pra ter paz vai precisar de um chip novo. Cê acha que eu tô perturbando agora? Me larga pra cê ver o tempo que eu perturbo em dobro. E aí, cê tem certeza que é ficar solteira ou pensar de novo? Essa é pra comer água e se apaixonar.